jardim, um coreto, a música e a saudade. Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música, com audiência e participação dos nossos gentis ouvintes. Nós vamos atender ela que reside em nossa cidade, ela que reside na rua José de Alencar, ela, dona Maria Emília Genaro, que diz também em sua cartinha que São Carlos amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música. E assim, para ela, Maria Emília Genaro, do Luiz Peixoto, Jamelão, intérprete famoso, aqui com a Tabajara, o Jamelão cantando esta pérola da nossa música do passado, Casinha da Colina. Orlando Silva não poderia faltar com seu sucesso. Arranjo do Radamés, o cantor das multidões Orlando Silva desfila para defender do Nassara Jardim da Infância. Para ela, dona Emília Genaro, residente à rua José de Alencar, aqui em São Carlos, temos ainda esta adaptação maravilhosa desta música mundialmente conhecida, Moonlight Serenade, que recebeu o título Serenata ao Luar, em adaptação do Ariovaldo Pires para o conjunto Cal de Cegos, Titulares do Ritmo. Que eu tenho fica dentro de um pomar. É uma casa pequenina lá no alto da colina, de onde se ouve longe o mar. Entre as palmeiras bizarras cantam todas as cigarras sobre o pó de ouro do sol. Do beiral vê-se o horizonte. No jardim canta uma fonte, e na fonte um roxinol. Somos professores, anunciando nosso carnaval. nós já sabemos soletrar o verbo. O verbo A, fazer a vá. Nós já sabemos fazer conta de somar, de dividir e de multiplicar. Agora só nos falta aprender a conjugar o verbo amar. Feiticeiro da lua já vem inspirar o cantor que a vagar pela rua amando, cantando. Vai serenata a lua, vai serenata o luar, serenata. Contigo em um jardim, tu és a flor de luar, e o trovador vive a cantar. Lá na pedra, o clarão feiticeiro da lua já vem inspirar o cantor que a faz serenata ao luar. Faz serenata ao luar, serenata ao luar. Uau. É, você, gente ouvinte, não ouve uma música qualquer. Nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Julinho, nosso intervalo, aliás, o último, e na volta estarão conosco, em nosso coreto sonoro, conjunto vocal, quatro ases e um coringa, a favorita da Marinha Emilinha Borba e o rei da voz, Chico Alves.